Fabiano Tailandense Produções. Te amo e esse amor não faz sentido. O meu mundo está perdido de paixão por você. Cada dia, cada noite que se passa, a dor aumenta, meu amor. O que é que eu vou fazer? Saio pra te procurar, você se esconde, nem ao menos me responde pra dizer por quê. Que você vive se escondendo, meu coração ofendido. Se continuar, eu vou morrer. Amor, eu já estou ficando louco. Minha vida é um sufoco e eu só penso em você. A cada instante, a cada hora, você fica na memória, meu amor. Amor, por quê? Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Amor assim não dá. Fabiano Tailandense Produções. Te amo e esse amor não faz sentido. O meu mundo está perdido de paixão por você. Cada dia, cada noite que se passa, a dor aumenta, meu amor. O que é que eu vou fazer? Saio pra te procurar, você se esconde, nem ao menos me responde pra dizer por quê. Que você vive se escondendo, meu coração ofendido. Se continuar, eu vou morrer. Amor,